agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez com vocês para fazermos o Evangelho no Lar. Inicialmente, agradecemos o amparo de Jesus, da espiritualidade superior e, sobretudo, de Deus, nosso Pai. O Evangelho no Lar ajuda a ampliar a luz do amor em cada um, representando o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz. Assim, para a realização desse encontro com Jesus, é necessário escolher um dia na semana e um horário conveniente para você e sua família. Essa prática é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo, não só à sua família, mas também a toda a humanidade. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribua com os participantes. Para a preparação do Evangelho, o Carlos lerá do livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem 79. Em combate, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Hebreus 12, 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a terra, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não, poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solidária sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devassa-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos, às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingido a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Muito bonita essa mensagem, meus irmãos. E agora vamos realizar a prece. Jesus amigo, sabemos que o Evangelho é um guia precioso para a nossa evolução. Nos ajuda a entender e resolver os mais complexos problemas familiares. Juntamente com a oração, é o bálsamo fortalecedor de nossas almas. Por isso, Senhor, te pedimos que iluminai nossos caminhos para que entendamos o significado mais profundo de tuas palavras. Que possamos captar a essência dessas lições imortais, divulgando-as como um abençoado momento de equilíbrio e aprendizado, utilizando da suavidade, simplicidade e desejo sincero de auxiliar. Que nossos corações ampliem a centelha do amor e que nossa mente adquira a sabedoria para que saibamos respeitar os limites de cada um com paciência, tolerância e compaixão. Mas, por outro lado, que possamos ser, conforme disse Jesus, pescadores de homens, iluminando consciências. Assim seja. Bom, meus irmãos, vamos agora ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sorteado para hoje. Foi o de número 12. Amai os vossos inimigos. E o subtítulo, O Duelo. Itens 14, 15 e 16. Vamos ler, então, sobre o tema O Duelo, apenas os itens 14, 15 e 16, e depois faremos breve análise sobre os mesmos. 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquirir de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixe de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde é a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de disensões e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. 15. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que ele vê de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente, com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeus, 1861. 16. Nota. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever o encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferros e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 11 a 16. Os itens 11 a 16 do citado capítulo 12 fazem referência ao tema O Duelo. A prática de duelo era a forma de preservar a honra quando considerada ultrajada por um desafeto ou em razão de desavenças familiares. Para lavar a honra, era costume se utilizar desse ato de brutalidade. O último país do mundo ocidental em que o duelo era legal foi o Uruguai, que o manteve em legislação própria até a década de 1980. Apesar de não mais existir o duelo como uma disputa em combate de confronto entre duas pessoas com regras pré-estabelecidas ou como prática costumeira, ainda podemos encontrar os mesmos traços de primitivismo na personalidade dos homens, como forma de resolver suas pendências sombrias, mentes enfermadas pela vaidade, ambição e orgulho, planejam vinganças e traições no seio familiar, no trabalho, na sociedade e, às vezes, fomentando guerras. Portanto, esse não é um assunto ultrapassado. Nos dias atuais, já não existe aquele duelo tradicional como nos tempos passados, quando duelar era considerado uma coisa normal e o duelista nem era encarado como um criminoso. Não matamos mais com espadas ou pistolas, mas será que não matamos ou não nos deixamos matar de outro modo? tem gente que mata ou se deixa matar de raiva, de decepção, de tristeza, de angústia, de solidão, de inconformismo. Duelamos no dia a dia, no recinto doméstico, no ambiente de trabalho, no empurra-porra das filas, nos rachas e nas ultrapassagens arriscadas no trânsito, nas discussões acirradas por causa de futebol, religião, partido político e etc. Infelizmente, ainda se vê irmão que não suporta irmão, pais que não toleram filhos, filhos que maltratam seus pais, vizinhos que não se cumprimentam, membros de uma mesma agremiação religiosa ou social querendo derrubar um ao outro e sentindo prazer em ver o companheiro em dificuldade. Tudo isso fruto do orgulho e da ausência da compaixão que não permite compreender, tolerar, aceitar os irmãos de jornada como são. Conforme se vê no Evangelho, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Bem disse o espírito de Francisco Xavier no item 14. Quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não querias que vos façam. Aí, então, desaparecerão todas as causas de desavenças e de guerras, que não passam de duelo entre os povos. Cultivar o perdão é capacitar-se para uma convivência social pacífica. Quando identificarmos atitudes arbitrárias contra nós, devemos compreender que também agimos com a mesma forma de conduta. Somos imperfeitos ainda, e geralmente o que nos incomoda na atitude de outro é porque inconscientemente nos lembramos que também agimos errado para com alguém, nessa existência ou em outra. Além disso, ninguém tem direito de atentar contra a vida de ninguém. Os espíritos nos dizem, nas obras da codificação espírita, que quando os homens se tornam melhores e mais adiantados em moral, compreende que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que vão conseguir reparar os agravos recebidos. Devemos aprender a perdoar, a conviver com os nossos semelhantes, encarar os defeitos alheios como fraquezas, que também possuímos, e a sermos mais tolerantes para com o próximo. Somos imperfeitos e por isso devemos nos ajudar nesse processo de crescimento, em vez de ficarmos nos matando em duelos dissimulados. Devemos lutar sim contra as más inclinações e sermos mais conscientes e espiritualizados. Devemos perdoar, ter compaixão e compreender o equívoco do outro. Aliás, quem ama não perdoa, porque não se sente ferido e considera as ações de uma pessoa desequilibrada como digna de piedade, pois é fruto da ignorância e tenta ajudar o ofensor a despertar a consciência e a perceber a luz do amor. Assim, quando aprendermos a amar incondicionalmente, aí sim o duelo será coisa do passado e a paz uma condição comum do planeta. Se soubermos e permitirmos implantar o reino de Deus em nossos corações, um a um faremos com que o mundo à nossa volta torne-se um ambiente de paz e de amor, que será capaz de extinguir a intolerância, o orgulho, a discórdia, a guerra. O que vocês acham?